Aqui é Cordel, alta visual com o Sercoste, autorizado pouso, pista no 7, o vento no meio 0 graus, 1 no 0 nós. Autorizado pouso no 7, mas aqui é Cordel. Position localizer, Romeu, Romeu. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, contact now tower 1, 18.95. 18.95, Romeu Golf. Dan 3628 está autorizado a final do procedimento de LSX, position no 0, desça para 2 e um pés, altímetro no 0, no 7, reporte estabilizado. Ok, 1017, destino via, está autorizado o XK da 10, reporte estabilizado, 3628. Passarei 2232, decolado 53, controle 198, bom voo. Controle 198, 2232, você já. Foi salva de Urugol 1169, ponto 0 da Luciana. Dan 3145, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 133, decimal 9. 3325, 3395. Controle Salvador, Passaredo 2232. Passaredo 2232, contato radar na decolagem, tudo para o nível 080 na saída A. 080 na A, boa, 2232. Fez 190, autorizado, descida para o nível de voo 050. 050, 190. 7, o Papa Tripão, meu gosto. Matheus, cara. Gente, o Papá Triplo Romeu Golf, plano cancelado 54. Prossegue agora visual para a final do 97, abandonando a final da 10, com curva à esquerda e realizando a base pela direita na final do 97, reporta o Triplo Romeu Golf. Livrou, vai livrar o estado 7, dá 1-0, seguir para 1-7, curva na esquerda, vai reportar na base da 1-7 agora. 1-1-9, ali mantém capoeira 1-0. Mantém 1-0, 1-1-9. Após o pouso do Papá Triplo Romeu Golf, o pátio que se destina é o... Atio da Aerostar. Aerostar, sempre, já baixar travado. Afirma. Sete. Mike, é cuidado, tá controlado. Ao 5-4, até o pátio 4, táxi, ao estacionar frequência livre, no corte, o Mike, é cuidado, tá. Papa Romeu, Índia, November Alpha Visual com o Sirkoski, abandonando agora a pista no 7, ingressando o táxi Oscar em direção ao pátio 4. Gente, da passagem ao Sirkoski, após o tráfego, reporta no ponto de espera táxi Oscar, o altímetro 1-0-7, Índia, November Alpha. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pista no 7, o vento 1-6-0 graus, 1-0 nós. Tem livre pouso no 7, Romeu, agora. 1-1-6-9, autorizado decolagem, pista no 0, vento 1-6-0 graus, 1-0 nós. Vai iniciado no 0, gol 1-1-6-9. Para ataque. Alfa, cuidado, temporada, ataque. Chinema 210, controle Salvador. Sem identificação, desceu para o nível 090 na chegada a Mari. Ajuste o altímetro com 07. Nível 090-17, confirma se vai de Waitá. Autorizado, direto está. Direto está, 090, já. Salvador Control, go Jumbo 169. Azul 4206, reduz velocidade 2009. Vai seguir traço na aproximação, agora 8 milhas, Airbus 319. É, reduzindo 4206.